Às vezes quem faz o versado não faz a versão. E na maioria das vezes quem tá mais errado faz sempre questão. O angustiado por meses é sempre o mais são. E é quando minha face duplica e se aplica na quina da bifurcação. Mas por outro lado é tão complicado, é extremo de ambos os lados. Um corpo perfeito composto da miséria, matéria do amaldiçoado. Fui de forma severa instigado, fui castigado. De medo, receio e receito tá anestesiado. Yeah. Talvez seja a prova mais viva, a prova mais linda, mais improvável. A morte separa, quem sabe, a saída de quem anda menos cansado. Só posso seguir o que posso sentir, nesse caso é desconfortável. A cartola, o coelho, dissipam cegueiras, não fazem do mago culpado. Eu vejo as imagens, registro no som, a viagem no tom. Maior do que o rádio, a televisão, a radiação. Não me deixariam viver em paz, porque eu já nem vivo mais. Multinacionais, digitais, espirituais. Não posso nem dizer sobre os seus rituais conspiracionais. Eu posso transmitir e receber sinais. Você não sabe a metade do que eu sigo. Eu não sigo nem a metade do que eu vejo. Eu vejo tanto que chega a doer de medo. Sabe a verdade? Eu compartilho esse castigo. É, ninguém pra falar o que queres ouvir. Alguém que queira ouvir o que eu quero dizer. Também vou me libertar, eu decidi. Porém, eu tô acorrentado em... Acorrentado em quê? Acorrentado em quê? Acorrentado em quê? É, acorrentado em quê? Acorrentado em quê?